Treme tudo, Vanguard! O xodozão de Curuçá! Maestro, DJ Valdo Alves, DJ Valdo Alves. A sinfonia perfeita entre a humildade, o respeito, o profissionalismo e o sucesso. Vamos nessa, Valdo Alves, para dançar! Amor, meu coração pede só pra te amar. Ficar com você, meu anjo. Hoje acordei. Festão do Praiano. 52 anos de tradição. Se eu não te ver. E o Vanguarda chegou! Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. Não sei te falar. Uma vontade louca de abraçar você e beijar e não desgrudar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Amigo César, e não dá mais pra... Família Café Saúde, não quero ficar aprendendo. Quero te namorar. Sendo gerente Hermino. Não havia. Ele, o Zezinho. Como só você. Fabinho Luachê. As nuvens de chuva não trazem prazer. Primitudo Vanguard. Maestro DJ. Serena 15. Academia Pau em Gibora Marquinho. Raio de luz e amor. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Quero encontrar você no baile da saudade. Daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Os copos se esfregando e eu te procurando. Pra dançar bem juntinho junto com você, amor. Volta! Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta! Seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. No baile da saudade, tô louca pra dançar. Tô sempre na expectativa de te encontrar. Volta! Segunda-feira, ressaca da Festa União, lá na McDonald's. E o César vai arrebentar. Bora, César! Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta, seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. É Vanguard! Nada é para sempre, amor. Hoje o nosso amor é lindo como a lua. E você vai dançando com ela. Amanhã quem saberá. Família Firmou. Se desistirá, amor. Meu parceiro Vero. Escura. Aí do Boa Fé, aquele abraço com muito carinho. Valeu, Vero. Ninguém sabe, amor. Ninguém sabe. Obrigado aos amigos da família Interflat, aqui de Agudual, recebendo a família Vanguard com muito carinho. Aquele abraço, meu irmão. Pra você, amor, quero abrir todas as portas da minha alma. Treme tudo. Quero, amor, me entregar pra essa paixão de qualquer jeito. Ainda tem. Pra esse amor que é tão grande que não cabe no meu peito. Puxa ela pelo braço e dança com o maestro Val Alves assim. Vai! Quero você hoje. Quero você hoje. Quem sabe amanhã. Alô, Fantasminha do 40 Horas. Um abraço pra você. Alô, meu presidente. Você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão... Você tem que a gente vai curtir amanhã. É tão ruim. No nosso almoço. Lá no Bar Lua Cheia. Na minha vida, ele é meu mundo. Meu amigo Hermino. Seu que eu preciso. Meu parceiro Zezinho. É toda a galera. Ser feliz desse jeito não é só comum. Não me peça pra... O Leozinho, a galera do Nápoles também. Porque eu não vou ficar bem. Lá em Porto Alegre. Eu não vivo sem ele. Não me peça pra parar, porque eu me acostumei. Gilson Lanches, site Melody Brasil, site Melody Pará, o canal mais desejado no YouTube. Eu amo ele e você. Marcelo Silva, top das aparelhagens oficial. Washington, a Bruna e a família Caribe. Achei quilômetro 34, agora em janeiro, Cigueirão. Te peço que não vá me ajoelho aos pés, implorando amor o teu perdão. Treme tudo, Vanguard. O que fiz foi sem pensar, pois nessa vida quem não erra tem um... Maestro DJ Valdo Alves. Não sei viver sem o teu calor, que me aquece nas noites de frio. Não posso imaginar a vida sem você, sem teus beijos no amanhecer. Lembro da noite em que eu te conheci, em uma festa ao som do Siqueirão. É o pássaro de fogo da saudade, com o DJ Siqueira comandar. Lembro da noite em que eu te conheci, em uma festa ao som do Siqueirão. É o pássaro de fogo da saudade, com o DJ Siqueira comandar. Esse é o Siqueirão, o pássaro de... Aqui do meu lado, o Zezinho, considerado o homem do Lua Cheia. E amanhã todo mundo junto lá no Bar Lua Cheia, no nosso almoço da família Vanguard. Esse é o Sique. Dando as boas-vindas a 2020. Evo Dual. Tocando a nossa canção. Andréia. Ele fez eu me apaixonar por você. E meu parceiro Giovanni Santarém Novo, galera de Santarém Novo. DJ Valdo Alves. Dia 27 de junho, alô cidade de Maracanã. O Vanguard no Forrozão do Peixeiro, na cidade de Maracanã. Fiquei apaixonado, fiquei alucinado. E a família Lua Cheia vai. Eu a vi pela primeira vez. É a mulher perfeita que eu tanto procurava. E finalmente eu encontrei. Fui curtindo a carroça da saudade. Vá se ligando! Do búfalo do Marajó. Com os DJs Tom e Tubarão. E o DJ Américo. E ela toda tímida, me dando bola. E eu todo ansioso pra te chamar de meu amor. Uma festa bem dançante hoje. Pega a gatina aqui. Tá do teu lado e bora dançar. Você que não dança, bora beber. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona do meu coração. Foi curtindo com os DJs Tom, Américo e Tubarão. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona do meu coração. Vai descer ainda da 15! Curtindo com a cada meu pau é G. Américo e Tubarão. No Vanguard! E agora eu vou pra carroça da saudade. Da saudade com meu amor. Os copos personalizados aqui no comando. Um preço bem popular pra você tomar uma gelada. E a cerveja nesse copo fica especial, tá bom? Compra logo o teu, já tá acabando. Aqui com o Marquinho da Trilha. Família Cafeção! Foi mentira. Fora César, amanhã é com você. Lá na McDonald's, meu irmão. Só tenho olhos pra ti, só penso em ti, meu grande amor. Ó, Luína! Não quero. 11 de julho, Passat Moral. Pela primeira vez em Guingo do Alfa, amigo. Você posso tudo, no treme tudo, Vanguard que é show. A tradição. Treme tudo, oh, oh, oh, oh. Treme! Treme tudo, Vanguard agora. DJ Valdo Alves, DJ Fabinho vão comandar. Vem com força e emoção pra tocar no seu corpo. Fala pra mim quem tá tocando, fala pra mim, fala. Treme tudo, Vanguard agora em cruzar. DJ Valdo Alves, DJ Fabinho vão comandar. A gente vai se envolver, eu e você pra sempre. E o Vanguard. Ela pelo braço, você lá. Ei, você. Onde? Do outro lado do rádio. O Preto Ferrari. Escute essa canção que fala de um amor que talvez nunca tenha amado. A voz do coração não cala. Você talvez não tenha escutado. São pequenas emoções, pequenas festas. E acontecem no silêncio, às vezes sem simples conversas. A vida, mesmo que às vezes sofrida, é tão curta e tão bonita pra não ser vivida. Como se fosse uma neblina no vento, mudando a forma de qualquer pensamento. Como uma estrela iluminando o desejo, pelo espaço do calor de um beijo. Como se alguém chegasse vindo. Festa do Praiano! Ao som apaixonado. Alô, Bruno! Balada. Você! Como se um grande amor viesse no rádio. E o César! E apagasse o que não se acende mais. Outro lado do rádio. Que brilhando mais. Se eu pudesse, eu te daria existir. A minha lua cheia que gosta. Mas eu não posso, te dou o meu coração. E bate por você, amor. Enlouquecidamente. Desvendo o céu, desvendo o mar. Só pra te encontrar. Da equipe sem futuro. Oh, isso é bom demais. Maestro DJ Valdo Alves. Se acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor é bom demais. Lá na praia da princesa, ó. Teu corpo nu me fez esculpir. E a família Lua Cheia. A imagem do prazer. Pensando em você. Treme tudo, Vanguard. Me fez esculpir a imagem do prazer. Canta comigo, Amudoão! Eu canto pra você. Eu vivo pra você. Agora somos um só. Em um só coração. Sônia, deite, Sônia. Me deite, sonho com você. Quem lembra da Samara? Quem lembra dela? Quem lembra? Essa aqui teve muita gente que amanheceu, Zezinho, tomando todas, ó. E o Vanguarde vai tocando no festão do Praiano. Vem com o maestro, vem com o maestro. Coisa linda, formosa, Samara. Ô, oh, Samara. Deixa eu bater na sua cara. Uhul! E te chamar de otária. E depois? E fazer amor, fazer amor, fazer amor. Raul da Produção. Wanderson na gerência do Treme Tudo Vanguard. A Samara. Nosso gerente Wanderson. Não quer mais a Samara. Aí de chapéu branco, só na mãe, valeu! Um beijo ardente, olha de serpente. A Samara atrai, você não quer mais a Samara atrai. O Wanderson de chapéu preto agora. Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Meu amigo Benny Santos, Diego Dual. Um abraço com muito carinho, valeu! Porque você me trai. Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Porque você me trai. Porque você me trai. Bora, Zezinho! Estou apaixonada por você. E nem mesmo tenho jeito de falar do meu amor, que é grande sim, que é tudo enfim. Canta pra mim, mulher, canta. Que existe em mim. Fala, meu amor. Eu estou apaixonada. Fala mais uma vez. Estou apaixonada por você. Estou apaixonada. Parceiro Washington. Fico esperando. Um abraço, maneiro. Um minutinho. Mesmo que seja só pra ganhar um beijinho. Jamaica, Sport Clube. O Jalisson. Presta dizer. E o meu parceiro Otávio, minha irmã. Que eu estou apaixonada. É uma loucura em todo o estado do Pará. Estou falando do Vanguard, o novo xodó de Curuzá. Naldo do Bom Preço. Empresas Bom Preço de Curuzá. Quando ela chega numa festa, a galera se levanta e alguém se adianta, tira logo ela pra dançar. Não lhe deixa nem sentar. Meu corpo é leve como um vento, fico logo quando penso que um dia em meus braços ela vai estar linda, vai. Nossos amigos da Associação dos Carroceiros, o nosso muito obrigado, valeu! Ela encanta com seu jeito de dançar, ela desliza no salão a flutuar. A todos os barcos também que atravessam, de Agudual, pra Marudá, Marudá, Agudual. Associação aí da galera, um abraço com muito carinho, valeu mesmo! Ela encanta com seu jeito de dançar, ela desliza no salão a flutuar. Quando ela roda parece que vai voar, é a rainha dessa festa. Ela é demais, demais, demais. Ela é a rainha dessa festa. O seu castelo é o salão. Ela é a musa desse Irãozinho. Frenético. É a dona do meu coração. Ela é a rainha desta festa. O seu castelo galo cantou. É madrugada, abraço os meus filhos, beijo a minha amada e vou navegar. Na beira do cais a maré preamou, com adeus apertado vou me afastando. Vanguard. E deixo meu amor. Meu parceiro Bruno Monteiro, família Mão de Gato também. Lá fora saudade. Washington. Vencedor. Ele é Vanguard. Mas sou um pescador, tenho que pescar. Meu alento é apenas as ondas do mar. Sol. O sol e o luar. O sol e o luar. O sol e o luar. Autor da música Chico Braba, aqui de Agudual. Hoje, segunda-feira, tem o César lá na McDonald's. E você não pode beber. Lanço minha rede no meio do mar. Peço ao meu Deus pra me ajudar, pra logo eu voltar. O mar está calmo, o vento está brando. Eu ligo o motor, já estou voltando. O nosso amigo Eco, quero em casa, parceiro Nelzinho. Estou me queimando de tantos desejos. Vai cantando, Washington. Quero me incendiar com o calor dos teus beijos. Ai, que vontade louca de logo chegar. Eu quero te amar. Eu quero te amar. Sem velas, a deriva no mar da paixão. Uhul! Marinheiro não vive em terra. Uhul! Sempre deixa saudade em alguém. Maestro DJ Valdo Alves. Cada cais ancorado. Deixa Primitudo do Vanguard. Ocupado. Deixa eu entrar nesse teu. Jefferson do Nápoles. A saudade é maior. Te amo em pensamentos. Rapaz, aproveita pra dançar que o domingo hoje é totalmente dançante. Na festa do Praiano. E o Vanguard vai detonando. Vai! Deixa eu entrar nesse tema. Deixa eu entrar. Alô, meu gerente Lua Cheia. Vamos. Junto com meu parceiro Zezinho. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Vem de muito longe, me deixa louca. Meu americano me faz flutuar. Seu cabelo loiro, pele de seda. Parceiro Preto Ferrari! Como foi gostoso. Amigo Gilson Lanche que gosta. Se liga, Gilson! Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem, de novo eu quero te encontrar. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. Minha vida inteira eu quero te entregar. Me dá um toque, eu vou morar contigo em Nova York. Washington! I like my life. Essas tão sede de verdade, Washington. Dá vontade de beber. Me dá vai! Eu vou morar. Você tem que vai rolar na lua cheia. Em Nova York. Com certeza. I like my life. You crazy for me. My baby, I love you. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora, o pagode vai rolar. brega corre solto. E as meninas? As meninas no Lapinha, dançando de calcinha. Garotas de programa no Locomotiva. Agito no Pompilho, artistas no Xodó. Essa noite... Maestro DJ Valdo Alves. A noite vai ser boa, que tudo vai rolar. Do rola papo é claro que elas vão estar. Deixou na Pororoca e no Calamazu. O brega corre solto no Brasil de novo. Na madruga! Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, pop, som e rubi a tocar. E na madrugada! Na madrugada rolando um brega. Alô, Vandinho, tá na hora de rolar o Chester, meu irmão, de rocha. Tupinambá, pop, som e rubi a tocar. Ser o César tomando todos aqui hoje, fazendo uma visita no Vanguard, meu irmão. Um abraço, César. Vencedor. Que loucura, eu namorando você. Eu não quero te perder. Vai rolar a segunda na McDonald's. É ressaca de tudo que vem acontecendo. Eu quero te perder. De 2009 pra 2020, na verdade, César. Pode crer. Mas que loucura, foi tão gostoso te conhecer. McDonald's. Seu beijo faz enlouquecer. Amorzinho, Gabi Fadu de Manaus. Agora ela é pega fuga. Você é tão gostosinho. Então ela é. É Vanguard. Você é tão nova pra minha idade. Só sou meu rei, sem falsidade. Canta pra ela, canta. Quero continuar esse lindo romance. O Irãozinho, essa primeira dama. Você é a coisa mais linda que me aconteceu. Que legal. Galera do Chelsea, aqui Diego Dual, o presidente Ciro Boia tá comigo. Valeu. Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso encontrar você pra... Vem comigo, Pago do Al, vem comigo. Vem comigo, Baia do Amor. Viver a vida para um lugar qualquer, dançar um brega. Raul da Produção. Eu adoro você. Matando o áudio, Vandinho Show. E o nosso gerente Wanderson na gerência do Treme Tudo Vanguard. Oh, eu te amo, eu adoro você. Uhul! Maestro DJ Valdo Alves. Canta, Nalzinho, canta. Eu tenho dois amores, mas você não explica. Quando ela descobriu, eu as amo iguais. Veja minha vida, como é que fica. Se três é muito, um é pouco, dois é de... Canta, Leozinho, qual é? Eu tenho dois amores, mas você não me explica. Quando ela descobriu, eu as amo iguais. Bora dançar! Toda novela tem o seu final. Fiz o papel de um homem fatal. A minha vida ficou complicada, porque eu tenho duas... Duas? Sério, Leozinho? Tão complicada, porque eu tenho duas. Canta mais uma vez, Léo, canta. Eu tenho dois amores, você não me explica. Quando era... Família Mão de Gato, vai escutar esse CD. Igual. Lá no Botequinho. O ator. Nosso amigo Kibocão. Príncipe. Mão de Gato é Vanguard. A novela, sou o ator principal. Principal da minha novela. Sou o ator principal. Principal da minha novela. Gilson's Lanches. O que você tem e não pode me dar? Eu também não posso comprar. Mas vem trocar no calor. Sou... comerciante do amor, Elveiro. Quem você tem e não pode me dar? Família Boa Fé. Eu também não posso comprar, mas vem trocar no calor. Sou um comerciante do amor. Essa mulher é demais. Essa mulher é demais, demais, demais. Não vou te perder, pois sei que ainda gosta de mim. Maestro! Essa mulher é demais, demais, demais. Não vou te perder, pois sei que ainda gosta de mim. Washington, o meu amigo Zezinho. Se chega à noite, Forró dos Peixeiros. A minha lua cheia em junho invade a cidade de Maracanã. E tem ele, o Vanguard. Detona, bora! Vanguard. Não, não. Canta aí. Essa mulher é demais, demais, demais. Não vou te perder. Eremino, você. Bora tomar uma, meu irmão. Que ainda gosta de mim. Essa mulher é demais, demais, demais. Não vou te perder, pois sei que ainda gosta de mim. Não vai não. Você não passa de mais uma diversão. Fica sempre pra depois e nunca se queixar. Na reserva, na reserva, na reserva. Você vai sempre ser a outra, ficando sempre encostada pelos cantos. Na reserva, na reserva, na reserva, na reserva. Você nunca mais. A moto do Natan só anda na reserva, na reserva. Ei, rapaz, não vale a pena as migalhas que ele dá. Na reserva, na reserva. Você nunca vai ser a titular. Na reserva, na reserva. Não vale a pena as migalhas. Tá aqui o Zezinho, gerente Wanderson, parceiro nosso, da família Lua Cheia. O homem que tá levando o Vanguard Maracanã lá no Forró do Peixeiro. E o almoço da família Vanguard vai ser com a galera lá no Lua Cheia amanhã. Ele nunca vai... As cozinheiras estão por aqui eu... E o gerente está por ali, o Hermino, só na mão. Pode ter certeza que não vai não. Você não passa de mais uma diversão. 11 e 12 de janeiro, Cigueirão, a festa do Madureira, no quilômetro 34, a estrada de Maracanã. Passado de fogo, apoio família, lua cheia. Menina do mar, deitada na areia, até o sol, quando te vê se incendia. No Lago da Princesa, aqui. Tu entra na água, deixa doce o mar. Aqui, Ludual! Você deixou tanta paixão em meu olhar. Maestro DJ Valdo Alves. Queria ser o sol pra broncear seu corpo, ser aquelas ondas que se arrastam a seus pés, ter esse sorriso aqui nos lábios meus. Olha minha boca com os beijos seus. Me ensina a sua canção, o passinho gostosinho. Estou enfeitiçado pelo seu encanto. Pedaço de pecado que eu desejo tanto. Mergulha no meu coração. Morena, sereia. O amor! O amor que eu sinto é maior. Alô, família Fribon! Prepara aquele x-tudo aí! Morena, sereia. É a saideira, meu irmão. Eu vivo sonhando que estou te amando na areia. Essa música aqui tem a cara de Gudual. Daqui a pouco. pouquinho eu vou tocar o reggae pra galera. Daqui a pouquinho, tá, gente? É as dançantes hoje, as melhores. Queria ser o sol pra bronzear seu corpo, ser aquelas ondas que se arrastam a seus pés, ter esse sorriso aqui. 1º de agosto, a festa dos pescadores, boca com os beijos ser. Super Madrid, me ensina Maremoto. Participação do Juninho do Super Pop, bebão. Sede do pescador. Brincando, pedaço de pecado que eu desejo tanto, mergulha no meu coração. Morena, sereia, o amor que eu sinto é Washington, camaré cheia. Morena, sereia, eu vivo sonhando que estou te amando. Ô morena, morena, sereia, o amor que eu sinto é maior que a maré cheia. Bora viajar um pouquinho, só um pouco. Hoje é só as dançantes, aquelas que não serão do alto. Jefferson do Nápoles. Aperta a menina que tá do teu lado, vai. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. De amanhã, segunda-feira, ressaca. Bora, César! CD que fica registrado na memória e na história. A festa do Praiano, já já você vai levar esse CD pra casa, tá bom? Algo do alto! Fazendo cheia. Vanguard. Gilson's Lanches. Preto Ferrari. Qual o teu som preto? Fala pra mim, não mente. Qual o teu som preto? Eu também curto Vanguard, o Treme Tudo. E o teu, César? Eu sou Vanguard. E Café Sound, né, meu irmão? Produção! Tudo no vermelho, tudo no vermelho, isso. Eu quero o cenário todo no vermelho. Com muito amor, vai. Vanguard. Maestro DJ Valdo Alves. Super Madrid, Diego Dual, Maremoto de Maracanã, participação Júnior Pop. Ainda tem, tem! Muito amor. Everyone. Aqui na Ilha do Amor. Bem apaixonante. É o de Porto Alegre que gosta muito. Toda a família da Casa Laranja. Um abraço pra você. Tá no CD do Vanguard, segundo álbum registrado. A gente na festa do Praiano. Mais um CD que vai tocar em todo o estado do Pará, César. E a família Café Saúde está com a gente. Falando em amor. Produção. Vai começar a sofrência do Vanguard. Vai. Pra mim foi fácil, já sei como resolver. Puxa ela pelo braço, puxa. Simplificar o jeito de te esquecer. Até que foi fácil, eu tô legal assim. Cadê os casais apaixonados, vai? Ah, mas quem eu tô querendo mesmo enganar? Fica difícil e até chato de evitar. Sentir o fogo meu se misturar com... Vai, Messiarena 15. Vamos, leva junto essa... Academia, Paulo Egin. Coloca ela pra dormir e puxa outro papo. E aí tem jeito ou não tem? Eu e você, meu bem, já sei o resultado. Puxa ela pra dançar! Uou, meu lençol dobrado já tá todo bagunçado. E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira. Já que esqueceu de... de tudo. Olha o preto Ferrari por ali. Aproveite e faz amor comigo a noite inteira. Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado. E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira. Já que esqueceu de tudo que aconteceu. Aproveite e faz amor comigo a noite inteira. Eu nunca imaginei que ia amar alguém assim. Jeito, teu cheiro, teu beijo. Amo. O teu sorrisinho. Amo o quê? Foi Deus quem te mandou pra mim. Eu vou te amar até o fim. Meu coração é todo seu. Tremitudo Vanguard. E o seu coração é pra dançar no ar. Quando estou com você eu esqueço de tudo. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Família Alves Ribeiro, o, seu sorriso, o paizão Veríssimo, a dona Elza, o tio Nonato dançando com a Flozinha, o João Pedra, de tudo, o Eliel, a Xaniane, a Giovana, a Jane, do mundo. Obrigado! Ver o, seu o carabina da aparelhagem do Vanguard. Minha vida, tudo que eu preciso. Toma, garoto! Pode arrumar as malas e vem morar nos meus sonhos. Cabi de Manaus! Pra gente dividir a cama. O Mateus dos Primos de Mil Grau. Os planos. Lá de São João. Já imaginei a gente num lugar sob medida. Com uma mini cópia sua e outra minha. Lua cheia. Um jardim de amor. O gerente. Termino aqui. Zezinho! Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Meu coração já tá de. Coração no Washington! Dizendo amém. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Qualquer um em meu lugar, deixaria do jeito que tá. Você ficar carente, eu te uso e te dou. Adelson do Ponto do Frango, João do Bar Opção, ele é vencedor. Se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte. Doutor Léo, Teca da Ótica Clinótica. Teoricamente tinha que ser. Eu quero ver todo mundo cantar, quem tá apaixonado. Apenas quem tá afim de tomar todas hoje. Como é que faz, Agudual? Como é que faz? Quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz, hein? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor. Bem coladinho, vai. Quero te ver acordar sem maquiagem. Deixa eu me apresentar para você. Muito prazer. O amor da sua vida. As outras são outras, nem quero saber. Meu papo é reto e as curvas deixam. Dança com ela, dança. Você será a minha altura da sua vida. Sei que você é baixinha, mas a gente se combina. Eu não tô de caô, vê se acredita. Segura! Tô na prateleira, aproveita a promoção. Compra o meu beijo de brinde, leva o coração. Pode parcelar até mil vezes no cartão. Se quiser levar de graça, me arrasta pra sua casa. Eu tô na prateleira, aproveita a promoção. Compra o meu beijo de brinde, leva o coração. Pode parcelar até mil vezes no cartão. O cara que tem coragem, fala pra ela agora. Fala pra ela. E deixa eu me apresentar para você. Muito prazer, o amor da sua vida. Fala mais uma vez. Deixa eu me apresentar para você. Muito prazer, o amor da sua vida. Lembra do primeiro dia que eu te vi, te conheci. Você estava sozinho, precisando de alguém. mas eu te encontrei pra te completar. Se eu sou a metade, eu sou mulher. Obrigada por todo o amor, eu sempre vou lembrar. Foi aqui nesse mesmo lugar, nos meus sonhos lanches que eu te encontrei. Vanguarde Agudual. Foi o das o melhor lanche de Gilson Lanches, o melhor lanche do estado, está com Vanguarde Agudual. Gilson! O melhor lanche de Belém do Pará. Bora, Gilson! Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou. E eu sou. Obrigado! Obrigada, amor! Obrigada, amor! Obrigada, amor! Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei. Promoção do Bandoleiro. Acreditei. Pirulito Neon. Apenas R$2,50 pra acabar. Não me ama mais. O meu parceiro Bandoleiro. Você me lembra. Bombonieri. Eu faço do Vanguarde, meu irmão Eduardo. Eu quero ir com você. Não me deixe aqui. Sem o seu amor, por favor, fica. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. É pra mim ficar, é? Então fica. Então pede mais uma vez. Então fica. Mais uma vez, amor. Então fica. Música mais bonita no momento, meu irmão. Você terminou com ele e tá chorando. Água com açúcar. Quer água com açúcar, oh, meu amor. Maestro DJ Valdo Alves. Se eu te contar que a água acabou. Você só, porque a gente não se amarra. Uhul! Um no outro dá um nó. Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Raul da produção, Wanderson na gerência. Antes de desistir do amor. Quem sabe pode cantar? Você joga para o pai e para e diz que não deu. Mas antes disso, eu provo um beijo meu. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem ninguém. Amor, eu quero um saída do amor. Eu não suporto a ideia de. Canta comigo, canta. Para ver o quanto a gente cresce. Dinâmico da festa do União Esporte Clube. Em agosto, aqui em Gudual. Lembra da gente no seu quarto, no breu, debaixo do seu. Quem sabe canta, vai! Não vai saber o que fazer quando a bete bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Não vai saber o que fazer quando a bete bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Eita, Leozinho! Não mata essa sede, sede que é de nós. Só estou. Sentindo sai, Washington. Não tô curtindo essa vibe. Fez uma mais uma. Vai bater a falta. Família Mão de Gato do Vanguarde, obrigado vocês. Mão de Gato é Vanguarde. Terminar comigo é fácil, ficar sem mim é fácil. Seu sorriso na sua foto é só marketing. Não convence ninguém. A Mátia. Não vem me falar. A Camila. Tudo bem. As atrevidas do Vanguarde. Economiza o sofrimento, vai. Já tô te adiantando. Saudade dói demais. Se achar que dá conta, então vá. As coleguinhas se ressaca. Você tentando. Aí sapequina! Não quase. Economiza o sofrimento, vai. Já tô te adiantando que saudade dói demais. essa é a melhor parte. Você tentando me esquecer e morrendo no quase. Eu te conheci depois que a gente largou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui. Esse negócio de WhatsApp não tá dando muito certo, não, viu? Cerveja com dente, tentando te passar. É um ciúme que eu vou te contar. Porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar. Faz o seguinte: faz o seguinte. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai tá por um triste. Me mata não, essa internet virou arma nas... Maestro DJ Valdo Alves. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e... Alô, meu gerente Hermino. Se eu ver mais um vídeo seu lá do Balua Cheia. Feliz, certeza que a minha vida vai tá por um triste. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. O xodozão de Curuçá. Olha pra mim, meu amor, olha. Olha, eu tô sentindo o meu coração acelerar. Olha, minha filha. Olha, é muito louco, não sei explicar. Maestro DJ Valdo Alves. Olha, é um calor, uma loucura, acho que é paixão. Tu acha, é? Olha, você mexe com a minha imaginação. Canta pra mim o que você quer, canta. Pega suas coisas e vem morar comigo. Já é. Se você quiser, eu me caso contigo. Bora. Todo dia eu vou levar teu café. Mas o que você vai me oferecer? Quando a noite chegar. Quando a noite chegar, depois do jantar, tiro tua roupa como sobremesa. Te beijo. E amanhã, confraternização dos canoeiros e rabeteiros. Apoio do Mário da Fribon. Quero ter você. O tio Banjo. O magnífico super dinâmico. O Alonso para também. Amor, o nosso amigo Bona. Força do som de Igarapé Azul. E quem vai tocar é o Didi Netinho Popular. Olha do carinhoso futebol clube de Agudual. E DJ Nando Moreno. Amigos da carroça, Camaro Amarelo. Aceita até cartão. Alô, mamá. Manda 007. É pra dançar, é pra beber. Sucesso. Festa do Praiano. Parceiro boi, o Tyson, o Luan, o Peteca. Galera, pega tudo aqui, Diego Dual. Amor, eu não entendo. Ainda tem. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. O parceiro, vai. Você tá tornando difícil pra mim. Você tá tornando difícil pra mim. Você tá tornando difícil pra mim. Amor, eu não entendo isso. Sou novo pra viver com você. História de amor. Gabi de Manaus. Sou louco. Agora pega a fuga. Senti seu calor. Quem sabe pode cantar. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Abraço teu amor. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Maestro DJ Valdo Alves. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejos eu sentir, perdido de paixão, me aperta o coração, nas escola eu aprendi somar e dividir, gramática, português, geografia, inglês e todas eu passei. Só não me preparei pro dia do amor, bandoleiro e professor. Sangue bom. Prova de amor. Família Lua Cheia. Prova de amor. Eu tenho uma proposta. Escuta bem o que eu vou te dizer. Que tal eu e você morando junto? Olha aí, gente. Eu sei que o dinheiro é pouco. Mas o principal. Mas o amor é muito. É isso que importa, meu irmão. A nossa casinha já tá pronta, só falta mobiliar. Mas um dia a gente chega lá. Papai do céu vai abençoar o nosso amor. E que tal, hein? Que tal se a gente juntar o quê? Nossas camas de solteiro. Canta, Guduá! E fazer uma cama de casal. E dormir de conchinha só nós dois. O luxo a gente deixa pra depois. E que tal, hein? Que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro. E fazer uma cama de casal. E dormir de conchinha só nós dois. O luxo a gente deixa pra depois. Com um sorriso cativante e esse perfume que confirma. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Não tem jeito de fugir mais nesse amor que eu sinto aqui. Naldo do Bom Preço. Talvez eu esteja exagerando. Chegou em Curuçá. Mas eu sei lá. Em toda a região, um novo espaço de lazer. Via Show Eventos. Com piscinas. Seu toque. E tudo que você precisa. Pra você. Os seus momentos especiais. Sei, se é só falar com o Naldo do Bom Preço. Fica se você me tira. Em Curuçá. Se é sim ou não, pode falar. Pois só vou. A carroça Camaro Amarelo. Me salvar. Alô, Maurício, você! Coração em chamas, é isso que eu sinto. Ainda tem, tem? Eu venço. Tem! Se for pra seguirmos. E se for errado, vão me chamar de perdidos. Mas desde que fale, não dê ouvidos. Agora te chamo pra dizer te amo. Me dei a você. Como é que tá o coração, Guduá? Fala pra mim. Na sua perfeição, perco a direção. E o coração? Coração em chamas. E o coração? Coração. Me chama. Tem que tocar o hino. A música mais tocada no Nordeste paraense. Fala aí. Fala que você sente saudade. Que até hoje nenhum homem conseguiu fazer você me esquecer. Que nem eu. Fala que até mudou de cidade. Que o sentimento foi na mala, a tristeza já não dá pra conter. Então a gente se reencontrou naquela festa, onde o Vanguard tocou a nossa linda canção de amor. Eu abri meu coração pra você. Foi no Vanguard que a gente se reencontrou. Ali recomeçou a nossa história de... E agora? Agora eu quero ter você. Aí o César vai curtindo. Quem tá tocando, César? DJ Valdo Alves tocou a nossa canção. Maestro. Você voltou de vez pra cuidar do meu... E o pequeno mestre? Toca aí, DJ Fabinho. E o Valpressão? No Treme Tudo. Vanguard é... O que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? CD Bubá Lua Cheia. E além do meu corpo, meu coração. Hoje tem um almoço lá, gerente. Tá louco por você. Aumentando ainda mais. Hoje tô. A tentação. Vanguard. É que eu já sei como eu sou. Do jeito que vou ficar. apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção. Canal Master CDs no YouTube. Você, site Melody Brasil. Site Melody Pará. Top das aparelhagens, Marcelo Silva. O coração. Canta aí! Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. E eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Carregado do Praiano, vai ser no próximo, sábado, junto com o Bingo. Devido à chuva, não dá trégua, viu, gente? São coisas do coração. Você que escreveu. Sábado que vem, salvo na direção.